que nos querem ocultar. Quando os dias incertos franzem o seu sobrolho e até os céus mais abertos nos correm o seu ferrolho, quem é que não nos enjeita? Só aceita, só aceita. Aceita, tem um radar que apanha tudo no ar. Na seita não há papão, tudo tem explicação. Aberto, como louco é viagem. Deixar sozinho, amor.

Que estranha forma de vida. Tem este meu coração. Vivo de vida perdida. Ai, lhe daria o condão. Que estranha forma de vida. Coração independente, coração que não comanda, vives perdido entre a gente, ai, moça mesmo. Sangrando, coração independente, eu não te acompanho mais. Ora deixa de bater. Plantado por um